Vai pro inferno, me deixe, pai. Diz aí, Clarice. Você entrou na minha vida, fez promessa, fez jurar, mas no fundo só queria me usar e machucar. Eu cansei das suas mentiras e do seu jogo sujo demais. Agora pega tuas coisas e vai embora de uma vez pra trás. Vai pro inferno e deixa em paz. Se não me quer, não perturba mais. Tô seguindo minha vida, não vou recuar. Quem não sabe amar, não sabe ficar. Figura parte. Você acha que eu dependo do seu falso amor pra viver? Mas aprendi que o melhor remédio é me afastar de você. Hoje eu brindo a liberdade e ao silêncio que ficou, porque a paz que eu merecia o seu grito nunca me deu. Vai pro inferno, me deixa em paz. Se não me quer, não perturba mais. Tô seguindo minha vida, não vou recuar. Quem não sabe amar, não sabe ficar. Não sabe ficar. Segunda parte. Você acha que eu dependo do seu falso amor pra viver? Mas aprendi que o melhor remédio é me afastar de você. Hoje eu brindo a liberdade e ao silêncio que ficou, porque a paz que eu merecia o seu grito nunca me deu. Vai pro inferno, me deixa em paz. Se não me quer, não perturba mais. Tô seguindo minha vida, não vou recuar. Quem não sabe amar, não sabe ficar. Não sabe ficar. Não vou cair mais nessa armadilha. O teu veneno não me pega mais. A porta tá aberta, segue sua trilha e nunca mais volte pra trás. Vai pro inferno, me deixa em paz. Se não me quer, se não me quer, não perturba mais. Tô seguindo minha vida, não vou recuar. Quem não sabe amar, não sabe ficar. Não sabe ficar.